Olá. Podia, tá gravando? Tá, podia. Tá gravando já faz 2 minutos. Ah, a Nanda não tá online, não? A Nanda é a Otsu, Johan. A Otsu? Nossa. A Otsu é caótica. A Maria Louca levou hoje pra mim uma caixa de biscoito japonês que o japonês mandou pra Nanda. A caixa venceu em 2008. E aí, por isso que ela foi me dar, porque quando o chocolate vence na casa dela, elas dão pra mim, que eu compro. Que bom. Aí hoje eu comi chocolate de 2 anos, japonês, muito gostoso. Tá gostoso? Tá. Gostoso? Qual que era a marca? Tava em japonês, não sei, mas tipo, não tinha nome isso na italiana. Mas era tipo mais uns palitinhos que tipo, era tipo wafer. Poc? Tinha... Não era Poc. Já comi um Poc estragado também, original japonês. Meu Deus. chocolate japonês é tudo amargo, né? Que eles não gostam de coisa muito doce. Mas eu gosto de chocolate amargo. Não, esse era chocolate ao leite por dentro. Tinha uma capinha de wafer, parecia wafer. Só que tava meio molenga, meio esfarelento, porque 2008, né? Imagina como que isso veio de lá pra cá, né, cara? Nem pode. O cara mandou em 2008, pô. Chegou não, agora. Não, mas tipo, você não pode mandar comida. Tá na geladeira dela desde 2008. Tá na geladeira desde 2008? Ela falou. Meu Deus. Eu já comi uma balinha, já fiquei estragada também, que ela me deu. Que é muito estranha. É tipo uma... É como se fosse caramelo por dentro e gelatina por fora. É, o japonês adora essas coisas, né? Eu sei. Assim, é uma combinação impensável, muito ruim. Eu não sei se é ruim porque a combinação é de mau gosto ou se é ruim porque tava estragado. Né? As duas coisas, eu acho um pouco estranho. Cara, provavelmente não deveria ser caramelo e nem gelatina. Devia ser algo como natto, tá ligado? Não, e aquele feijão doce. Aquele... Não, eu não comi um doce de feijão. Olha. Não, comigo não. Eu não gosto de arroz. Cara, era uma gelatina, era um troço muito gosmento. Se for um troço muito gosmento, é natto. Pegava na mão, pegava no dedo. Cara, ai, era natto, velho. Por isso que era ruim. Cara, eu não sei exatamente o que é natto. Sei que é um troço muito nojento. É soja fermentada. Tipo, tem bicho? Não, não. É fermentado sem bicho. É, basicamente é isso. E é como mais ou menos podre. O troço naturalmente é estragado. Você ainda comeu estragado. Eu tenho problema com esse estragado, então eu acho tão nojento assim. Eu tenho problema se nascer bicho dentro, aí realmente é muito nojento. Caraca, nem fala, cara. Destruiu um programa novo na Discovery. É só sobre essas coisas, esses bichos assim, microscópicos que entram na pele e começam a se arrastar por dentro. Eu adoro quando eles filmam a pessoa espirrando, aquelas câmeras especiais. Uhum. Aquele zoom, né? Baba voando. É uma coisa muito escrota, né, cara? Você nunca mais olha pra ninguém espirrando do mesmo jeito, né? Eu não consigo mais espirrar bem em público depois disso. Eu espirro tranquilo. Eu sou um cara muito bem resolvido. Você é uma criança mais educada. Muito bem resolvido com suas costas nasais. Você solta pum e dá risada, né? E avisa. Não, você não faz isso. Não. Enfim, oi. Olá. Oi. O Luan tá aqui também. Não sei se ele vai participar em algum momento do programa. Então, não digo oi. E temos... A Bo tá aqui hoje? Não, temos um quarto elemento. Tá assim, ó. Temos um quarto elemento, que é o Johan. Olá. Diretamente das páginas de Naoki Urasawa. Que o Johan... O psicopata da face da terra. O Johan tá trabalhando com a gente agora na Anime Bonzes. Cara de bonzinho, aquele cabelinho louro, escovadinho pra trás, não engana ninguém. Ele tá trabalhando agora com a gente na Anime. Eu gosto do suéter. Deixa eu falar, caralho! A forma como ele usa o suéter com blazer em cima é legal. Só funciona na Alemanha, nesse calor de 40 graus aqui não funciona. Ele tá trabalhando com a gente no Anime Fosses, mas o motivo longe, dele está... Você pode usar chacal o dia inteiro. Ele tá fantasiando muito com o cara. Achei que era a casa do Darko. Você tá querendo também? Hoje você entrou no meio. Eu virei caso já, caramba. Porque se for pra competir com o Darko, eu consigo ganhar. Agora você entrou no meio. Sei não, hein? Eu ganhei fácil você. Johan, quem é que você prefere? Eu sou ligeiramente... Não prefiro ninguém. Sou ligeiramente menos anormal. Eu sou um pouco... Hã? O quê? Olha só, é o seguinte, você é visualmente mais anormal do que eu, só que conhecendo mais, você é menos anormal. Eu sou menos anormal, eu sou um pouco mais velho, um pouco mais maduro. Controvérsias para ambas as coisas. Por exemplo, eu posso conversar com ele sobre Changeman, você não, que você era criança demais na época. Enfim, o Ian, como eu tava tentando concluir, ele está aqui não porque ele trabalha com a gente na Anime Forces, mas porque ele molhou nossa mão. Famoso suborno. É assim que funciona, cara. Quer participar do Jackass? Presentinho, dá um agrado, que aí a gente pensa no seu caso. Manda chocolate estragado do Japão. Foi por isso que essa pessoa participou, então? Eu virei essa pessoa, que coisa. Que carinhoso. Eu tô falando de você, tô falando da outra. Eu sei que eu vou deixar o Lime de falar, porque ele quer fazer. Vai, fala aí, por que a gente tá gravando um programa de Lost? Porque senão eu vou falar a verdade. Mas só tem uma verdade. E qual é? Deixa o Johan explicar. Explica aí, Johan, por que nós vamos gravar um programa de Lost? Nós vamos gravar um programa de Lost porque ultimamente tá se tornando um pouco polêmico, né, cara? O Lost tá ficando mais ou menos... mais ou menos perdido, né? Realmente, como diz o nome, né? Tá, pelo menos, Johan, na minha visão. É, o Johan, nosso ateu extremista. Que todo mundo, em todos os lugares eu viro ateu extremista. Ah, é? É tão claro assim. Peraí. Você é igual aquele gordinho que vai no Super Pop? Você viu até o gordinho que vai no Super Pop? Nunca vi. Padre Quevedo com ele, é tão Padre bom. Padre Quevedo com ele, nunca vi, não. Caralho, é muito... Então, o Live já deu uma ideia que eu não sei se eu concordo. Então, a gente vai seguir com ela, das teorias? Tanto faz. É, olha só. A gente dá uma certeza, vai ter esse programa de Lost. Quando Lost acabar, provavelmente vai ter outro. E talvez, entre os dois, ocorra um terceiro. Não, na verdade, o que vai acontecer, porque eu quero que aconteça, é o seguinte. Na verdade, entre os dois, aconteceria um segundo, né? Mas tudo bem. É importante a gente fazer isso antes de terminar a temporada, porque... Não tem outro assunto. Eu não consigo mentir hoje. Eu não tô conseguindo mentir. Então vamos lá. Johan, o que você achou do início dessa temporada? Na sexta temporada? Não, peraí. Johan, o que você acha de Lost? Você era fã do começo? Quando você começou a assistir? Você gostava? Até, se você não gosta mais, até onde você gostou? Cara, eu comecei a ver Lost a partir da segunda temporada. Quando a segunda temporada estreou nos Estados Unidos. Junto eu comigo. Vi a primeira, eu vi a primeira e a segunda. Eu vi a primeira em 3 dias. Eu aluguei os DVDs e vi em 3 dias o Lost, a primeira temporada completa. Fiquei maluco por Lost, né, cara? Porque é muito bom. Era muito interessante, né? O conceito, o mistério, todo aqueles detalhezinhos, aquelas coisas que te prendiam, sons, números, todas essas coisas eram muito interessantes pra mim, né, pelo menos. Só que primeira e segunda temporada fantásticas, né, foram muito boas. Agora, da terceira em diante, realmente... Pô, desde a terceira, você já achou que descambou, cara? Pô, cara, na terceira todo mundo concordou que a terceira foi aquela na época do se eu não me engano, foi na época dos roteiristas. Sim, ou foi a quarta? A terceira teve problemas, não, porque foi na época. Não, a greve do roteirista foi na quarta. Foi na quarta, né? Foi na quarta. A terceira é aquela que eles começaram a ficar sem assunto e no meio da temporada começou... O que aconteceu foi... uma malhação gigante, assim. O que aconteceu foi o seguinte, eles contaram o início da história na primeira e na segunda temporadas e aí eles planejaram o passo seguinte pra dar na história. O problema é que eles não poderiam dar esse passo seguinte porque uma vez dado esse passo, teria que caminhar pro fim. E eles não sabiam quando que ia terminar, em quanto tempo que a ABC ia querer continuar com aquilo. Então eles começaram a ficar sem ideias. Então foi no meio da terceira temporada, quando começou a perder público e quando todo mundo começou a criticar que tava enchendo muito linguiça, é que eles negociaram o final da série e foi aí que foi anunciado que ia ter 6 temporadas, ia acabar em 2010, blá blá blá. A terceira temporada começou a focar nos personagens, mas assim, coisas não em fatos focais, assim, coisas que seriam... o Jack na Tailândia, como o Jack conseguiu... Eles começaram a responder perguntas que não precisavam ser respondidas. Mas eu tenho que falar que eu gosto do episódio da Kombi. O episódio da Kombi é legal. Eu também, eu acho que tem uma utilidade. Mostra eles relaxando, sei lá. É que nem o episódio do Golf, ou sei lá, quando... Tem um episódio que o Hurley e o Sawyer ficam correndo atrás de um sapo. Não lembro por quê. Não, mano, não é nem a trama do episódio central essa. Ou tem um sapo incomodando o Sawyer muito, e aí ele pede ajuda do Hurley pra achar um sapo. Mas assim, é só uma subtrama do episódio. Eu adoro isso, cara. A coisa mais importante desse episódio era o livro que o Sawyer tava lendo enquanto o sapo tava incomodando ele. Que era aquele livro Bad Twins lá, que tem, é relacionado com a história e tudo mais, entendeu? Bad Twins foi publicado, né? Eu tô revendo a segunda agora e na época eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso mais depois. Quando a Sam, ela rouba um teste de gravidez do Sawyer, quando ela descobre que tá grávida. E aí o teste de gravidez é do Widmore Labs. Se eu não me engano, foi a primeira vez que citaram o Widmore. Foi antes de qualquer coisa. Mas aí, o que prova que eles não inventam as coisas tão na hora. Foi de Alias, um monte de gente de Alias tava, que era do J.J. Abrams também, que também era deles, daí ABC também, foi passando o pessoal pro Lost, todo mundo tá lá. Tem um ou dois episódios. O Loki, ele Terry Quinn, né? Terry Quinn. Ele trabalhou em eles, não como fixo, mas ele teve um papel importante. Ele era um diretor da, se não me engano, da organização lá. Eu não conheço muito bem a história, mas eu sei que ele... Eu sou fã, assim, eu não terminei de ver, eu vi as 3 temporadas, eu vi, falta as 2 últimas, um dia eu vejo. Mas é isso, ele era diretor de uma organização aí qualquer. Aliás, esse livro que o Johan citou, o Bad Twin, ele é um livro inacabado, que supostamente alguém que tava no avião tava escrevendo, o Sawyer achou e tava lendo. Esse livro ele foi... Não, na verdade, se eu não me engano, lembrando bem, eu acho que na verdade o escritor do livro, ele era o marido daquela aeromoça, sabe? Que reapareceu na sexta temporada. Era marido da aeromoça? Isso, daquela. Mas que ele tava aparece no avião e morreu, ou ele tava... Não, ele não tava. Ele começou a investigar o que tinha acontecido do acidente e tudo mais. Foi aí que ele começou a se envolver nessa trama, entendeu? Foi através na investigação, que ele conseguiu aparecer, conseguiu descobrir o Widmore e tudo mais, né? Não, a trama do livro trata sobre isso, né? Sobre o Skidmore. É, então. Isso apareceu onde, essa história dele? Não, esse livro, ele foi publicado. Você pode comprar ele. Ah, ele foi publicado. É, foi publicado. Inclusive em português. Em português? Tem, tem, em português. Eu não sabia, não. E quanto que é a história do livro? É investigação do cara? É, exatamente. Ele vai, entendeu? Ele começa a pesquisar sobre o acidente, porque é um acidente totalmente bizarro, realmente. O que é estranhíssimo, né? Porque ele tá pesquisando sobre o acidente, mas o Sawyer tá na ilha lendo o livro dele. É, mas não era esse livro, era um outro livro dele, se eu não me engano. Ele já era um escritor, é alguma coisa assim, é uma história meio confusa, tem que pesquisar direito. Faz muito sentido, vocês dão menos sentido ainda a coisa, muito bom. O que importa é o seguinte, foi uma jogada de marketing que usaram na época pra ganhar dinheiro, ponto. Resumindo, Lost. Resumindo isso. Mas então você acha que desde a terceira temporada a série descambou? Eu acho, cara. Não na segunda temporada, a terceira, o começo e o final da terceira temporada até que é legal, só que o problema é que o rumo que tomou daí pra frente, ele começou a se direcionar a partir dessa temporada, a terceira. A terceira temporada eles fizeram um pouco diferente. Lost, geralmente, ele não começa, é uma daquelas séries que não começam junto com a temporada lá em setembro, depois para no final do ano e volta. Já começa direto em janeiro e vai direto e tal, até o meio do ano, e a temporada não interrompe. Na terceira eles fizeram diferente. Eles anunciaram antes que ia rolar uma minissérie de 6 episódios, ia parar e ia voltar com a série completa. E essa minissérie de 6 episódios ia ser focada nos personagens que haviam sido raptados pelos outros. Que estavam na ilha da ilha. Que é o Sawyer, o Jack, a Kate, que mais? Só eles, né? Sawyer, Jack e Kate. Acabou que não foca só neles esse episódio, tá? O Mr. Echo morre nesse comecinho porque também. Porque precisavam tirar ele de lá, né? De algum jeito, porque ele era negro e tava sobrando. Não, ele queria sair. Ah, é? É. Eu adoro esse personagem, é uma pena. É, ele vai aparecer agora, todo mundo tá aparecendo agora. Ah, nem todos vão aparecer, não. E aí, o que o povo falou é o seguinte, ninguém gostou, pelo menos os comentários que eu ouvi, ninguém gostou direito desses episódios iniciais de temporada. Todo mundo falou que foi um balde de água fria, que não respondeu nada, foi só chance de linguiça. Foram bem chatinhos. Só que eu, por algum motivo misterioso, gostei. Eu lembro de ter gostado desses episódios, porque eu gosto do clima, eu gosto da interação entre os personagens, eu gosto do mind game do Ben, como mas sempre é o Ben salvando os episódios. Eu gosto daquele joguinho de mind game, eu gosto muito da... Eu gosto do clima dos outros, como eles falam, parece que é um bando de retardado mental, que a gente fala com eles uma coisa e eles falam outra coisa, olhando pro céu, sabe? Dá vontade de pegar pelo pescoço e falar sério, porra! Pô, tem um monte de fumaça por aí, né? Não é mesmo, só tão bonito hoje, acho que vai chover. Eu achei legal, né? Porque eu lembro que eu comentava pro pessoal, pô, parece todo mundo drogado lá, deve ter uma coisa. Aquele monte de fumaça é eles fumando. Mas a minha parte favorita desse início é a sala onde tava o namoradinho da Alex. Aquela sala maluca de lavagem cerebral. Que tem a mensagem ao contrário e tudo. Mensagem ao contrário que fala que só idiotas são escravizados pelo tempo e espaço. Foi a primeira vez que deram uma dica de viagem no tempo. Ah, eles mencionam o Jacob pela primeira vez. Pela primeira vez também nessa temporada. Nesse começo, quer dizer, é um começo de temporada que é bem interessante, dá muita informação e por algum motivo o povo reclamou muito, porque o povo gosta de reclamar. Peraí, a terceira temporada é uma temporada que eu sempre apago na minha mente. Foi na terceira temporada. Pera, isso que você tá falando foi na terceira temporada ou foi na quarta? Terceira. Foi na terceira? Que eles mencionam o Jacob na terceira, não é? Terceira. Ah, foi o que o cargueiro chegou e terminou com o Rap com o Bag. Que teve a estação espelho, Looking Mirror. No final da terceira temporada, o povo reclama, mas na terceira temporada teve um começo, assim, a primeira cena do mostrando o acidente de novo pelo ponto de vista dos outros, é super legal. O final foi o final mais explosivo de todas as temporadas até hoje. É, foi o que eu falei, o começo e o final foram muito bons. Agora, o problema é esse meio, realmente, onde eles não tinham ideia de pra onde a história tava caminhando e que eles começaram a contar a história da vida das pessoas. Não, mas eu acho assim, primeiro que não foi culpa deles e segundo, eu não acho que compromete a temporada, sabe? Também não acho. Compromete. Eu acho que ainda tem pontos... Compromete a integridade da história, né, meu? Porque você deixaram vários pontos abertos. Isso, mas eu acho que isso acontece nas melhores famílias, todo seriado. Na verdade, isso é recorrente de todas as séries. Foi porque... que eles que perceberam que Lost não poderia ser assim e combinaram o fim da série. Toda série meio que quando acaba porque realmente não tem mais fôlego. Eles nunca... Agora que eles estão mudando essa perspectiva por causa de Lost, inclusive. É. Mas é que você vê que, cara, é tipo assim, a terceira temporada acabou com indo pra um lado, aí depois a quarta foi pra outro, entendeu? Que lembra? Teve aquele conflito do Widmore com o Ben, entendeu? Que, tipo, deu a entender que aquilo, aquela batalha de você não pode mexer com a minha família, assim, eu não mexo com a tua também, e agora eu vou atrás da tua família, entendeu? Aquela coisa toda, aí foi pra esse rumo, a gente achou, tudo bem, vai ser essa batalha, né? Aí depois, na quinta, foi aquele... Na quarta, foi o negócio do brother lá, como é que é o nome dele? Do Desmond, né? Que aí teve, ele tinha aquele poder de, durante as time travels, ele não se influenciava, ele conseguia lembrar, então ele era a chave pra mudar tudo, entendeu? E de repente, ele foi esquecido, abandonado, tomou um tiro. Tenho certeza absoluta que o Desmond tá guardado, que ele vai ser chave crucial pro final da série. Cara, se ele fosse chave crucial, ele já tava aparecendo, porque, cara, ele tava na ilha, onde é que ele tá agora, entendeu? O que acontece é o seguinte, eles têm que... Até já tinha comentado, essa sexta temporada, a série podia ter acabado com... Na quinta temporada, podiam ter feito uma quinta temporada de 25 episódios e acabaria a série. O problema é o seguinte, eles precisam fazer agora toda uma outra temporada e não tem tanta coisa assim pra explicar mais. Então por isso que eles estão enrolando um pouco e estão guardando certas coisas. Na verdade, coisas eu nem acho que eles estão enrolando. Eles só não estão querendo vomitar tudo em cima da gente, sabe? Por isso, porque eles têm uma temporada inteira pra montar, que a temporada em si é a última, é uma temporada que tem que responder, só que ao mesmo tempo ela tem que ser uma temporada fechada e tem que ter seu valor próprio também. Tem que ter uma história dela. Então por isso que eu falo, talvez eu, por mim, a série teria acabado na quinta temporada com uma quinta com um número de episódios maior um pouco do que ficar esse papel de universo paralelo. Eu tô gostando muito da sexta, cara. O problema é que... Ela não me incomoda. Mas o problema, pra mim, pelo menos, não é o universo paralelo. O problema é como que eles decidiram explicar tudo que era misterioso e sobrenatural na ilha, entendeu? Ao invés de tentar fazer aquele jogo que tinha Man of Fate, aquele conflito entre ciência e religião, e fé, na verdade, né? Eles abandonaram isso e tomaram o lado totalmente, sabe, deuses e, sabe, estátuas gigantes de jacarés. E, ó, você sempre bate nesse ponto de deuses, mas eu não imagino que eles sejam deuses, eles são caras. Mas tá claro, velho. Não, mas eles ganham poder logo que... Aí você vai falar o quê? Que eles são o quê? Os caras não morrem, eles constroem espelhos que vêm em distância. Ainda que eles fossem deuses ou ETs e tal, isso, assim, não me incomoda muito, assim. Eu não vejo nada que não possa existir no universo de Lost mais, assim. Eu suspeito que a ideia de Lost é, e sempre foi, caminhando pro final, juntar dizer que o Man of Science e o Man of Faith, na verdade, queriam dizer a mesma coisa. Juntar a ciência com a fé em uma coisa só. Claro que eles vão ter que usar pseudociência pra caralho pra fazer não, isso. Sim, eu confesso que no começo de Lost eu achava o seguinte, não. Mas eu ainda acho um ponto interessante. Eu achava o seguinte, que a série tinha todas essas coisas que pareciam ser sobrenaturais, mas que no final das contas ia ter toda uma explicação científica pra aquilo e acabou. É o que eu esperava também. É, só que, assim, no caso, o Johan se decepcionou completamente. No meu caso, quando eu vi que o negócio, que algumas coisas ali são sobrenaturais mesmo, meio que não me incomodou. Eu entendi a nova... Ah, tá bom, essa então é o que eles estavam querendo dizer. Beleza. Ah, eu vou te dizer assim, cara. São os próprios criadores que querem fazer isso. É a história deles. Então, eu não tenho o que reclamar, sabe? Eles querem contar, assim, a história deles, entendeu? Assim, eu ficaria revoltado, por exemplo, se isso fosse invenção de alguém que entrou depois. Saiu os produtores originais e a emissora quis que fosse assim agora. Eu ficaria revoltado. Mas são os mesmos caras que estão desde o começo escrevendo isso, eles querem que a história deles seja assim. Não, mas eu acho assim, que no começo ainda tinha aquele dilema, você ainda pode falar que, por exemplo, as aparições, aquele tipo de coisa, você pode até dar uma explicação que fica ambígua, fica no meio caminho, entendeu? Você não sabe se o Hurley que é esquizofrênico, ou se realmente são fantasmas que estão falando com ele, isso pode ficar aí nesse porém. Só que a partir do momento que você coloca personagens que controlam esses poderes, que tipo, que interferem de maneira ativa, que sabe, que influem no espaço contínuo da parada, que é o que tanto se fala, entendeu? Você consegue ver que foi... Aí você fala assim, pô, tudo era um mind game gigante, que a gente até agora só vai saber no último episódio pra que é, que já tá mais ou menos definido, e era um jogo de xadrez entre um deus do mal e um deus do bem, ou uma força do bem e uma força do mal, entendeu? É uma coisa muito ampla, assim, né? A coisa do cara do bem e do mal é uma coisa que ele já ensinou desde o começo, né? Desde a primeira temporada. Mas é o seguinte, tem uma teoria que o pessoal começou a falar mais agora, e que provavelmente vai explicar muita coisa mesmo, se não metade dos mistérios de Lost, que é a teoria do universo tangente. Você conhece, Johan? Que fala que os universos, eles têm que... Eles vão se adequando à realidade, né? Fatos de um vão influenciando no outro pra conseguir fazer com que a realidade, o tempo, o espaço, volte a ser um, né? Isso. Mais ou menos isso. Só que mais ou menos que eu digo é o seguinte, o que eu meio que tô vendo que tá acontecendo é que nesse universo do início da série, o universo 1, vamos dizer assim, não o universo paralelo que foi criado com a explosão da bomba, ele meio que é como se fosse uma briga do Monstro de Fumaça com o Jacob, com eles manipulando essa correção, vamos dizer assim, sabe? Eles manipulando... Ah, eu não tô conseguindo achar a palavra certa, cara. Vocês conseguiram entender o que eu quero dizer? Não. Eu acho que eu entendi. O que você tá falando assim, por exemplo, esses fatos todos aconteceram, houve uma distorção no espaço-tempo, e essa galera, ela voltou no tempo pra corrigir não, isso daí. Tem uma teoria, não, rapidinho. Na verdade, seria... Não, rapidinho. Tem fotos de um episódio que mostra o avião da Adira chegando de novo na ilha e o Loki descendo. Seria o Loki do universo alternativo acontecendo ali. Colocando em termos não científicos, é como se eles estivessem manipulando o destino. Os dois manipulando as pessoas e manipulando o destino pra conseguir vencer nesse joguinho de xadrez. Aí quando você fala dessa teoria, você tá querendo já botar no big picture mesmo, né? Falando assim que, tipo, os caras... você fala então que essas divindades seriam algumas pessoas que saberiam desse futuro mais na frente, que voltariam pra evitar alguma coisa, né? Na verdade... E aí eles vão fazer essa tangência dentre as linhas de tempo, né? Eu acho que não é nem que são divindades. Sabe o que eu acho que acontece? Eles são só humanos normais, que vão viver pra sempre, que descobriram toda essa parada e estão aí há séculos e séculos e séculos descobrindo formas de manipular o destino, sabe? A realidade. Assim, a ilha... Jogando com pessoas e com fatos. O que o povo às vezes esquece é o seguinte, a ilha, ela tem um significado, ela é alguma coisa que ninguém sabe ainda, entendeu? O povo esquece, o povo acha que já sabe o que é a ilha. Mas, na verdade, ela não é um pedaço de terra magnética que viaja no tempo. Ela é alguma coisa que já foi divulgado na mídia que o que ela é e o que ela representa e por que ela precisa existir, isso vai ser respondido ainda no meio da temporada. É aí que eu acho que, na verdade, onde que essa temporada tá indo é que, na verdade, o que ela é, por que ela é importante, é porque ela é o lugar onde todas as pessoas que vão ser responsáveis por impedir o fim do mundo vão se reunir. E não porque ela seja especial, mas sim pela sucessão de fatos a que aquelas pessoas foram para lá, sendo coincidência ou não, aquelas pessoas foram para lá. E aí que você pode dizer que essas pessoas, que esses dois deuses, não seriam deuses, mas seriam viajantes do tempo também, que saberiam de tudo isso de antemão e que estariam influenciando o ambiente para dizer. Você pode falar assim, por exemplo, o Jacob quer impedir o fim do mundo e o outro cara não quer, entendeu? Ele quer que o mundo acabe mesmo porque para ele acha que é melhor. Pode ser mais ou menos por aí, né? Na verdade, não necessariamente o fim do mundo, mas a ideia é basicamente essa para mim. O que dá a impressão ali é o seguinte, por exemplo, tanto o Jacob como a nuvenzinha de infelicidade... Como assim? A nuvenzinha de infelicidade, eles são empregos. Eles são cargos que os dois estão ocupando ali. O Jacob gosta... Na verdade, o Jacob é um cargo, né? Mas assim, a gente não tem certeza. Eu acho que ela é. Por quê? Porque ele tá preso ali e tá louco pra se demitir. O que eu acho é o seguinte, o Jacob, ele gostava, no caso de ser Jacob, gosta ainda, não sei, tá andando por lá ainda, né? E ele gosta de ser Jacob, ele quer seguir a linha, e dá a impressão que o outro tá cagando pra aquilo, ele deve achar aquilo uma bobeira, ele não aguenta mais viver pra sempre e ficar brincando de ser o mal. Ele tá tratando que ele quer é sair dali. É o que ele diz, pelo menos. Eu acho que... Na verdade, ele fala que ele tá procurando uma saída, entendeu? E pra mim, a única saída que ele tá cavando ali é o quê? Acabar com todos os candidatos, que seriam as pessoas que tomariam o lugar, que manteriam o mundo funcionando, ou whatever que seja. Esse equilíbrio que tem ali. É, exatamente. Então, se ele interromper o equilíbrio, certo, não existe mais cargo. Então, vai que um cara desse que viveu tanto tempo, a liberdade que ele tá procurando é a morte, entendeu? E se ele quer que tudo acabe pra que o mundo... se exploda, porque pra ele já deu, entendeu? Já viveu, sei lá, 500, 600 anos, tá bom já. Na verdade, ele ficou deprimido, que ele viu que ele foi ficar preso logo no corpo de um cara horroroso, velho, careca, né? Agora ele, não, foda-se, não quero saber disso. Levantando duas coisas. Primeiro, se eles estão ocupando cargos, ao meio que alguém tem que ter dado esse cargo pra eles, né? Esse que é o problema. Pois é, a ilha. Aí que tá, a vontade da ilha sempre foi um tema recorrente. Nessa temporada, os personagens estão tratando a vontade da ilha como se fosse a vontade de Jacob. Inclusive, os outros sempre trataram... É por isso que eu falo, que às vezes, por causa disso, as pessoas estão esquecendo que a ilha ainda significa alguma coisa aqui. Mas, pra mim, a vontade da ilha é a vontade de um ser superior que fez com que esses caras fossem internos e que, pra mim, é um moleque. Então, é porque ele tá querendo dizer que... Porque a gente tava conversando o seguinte, tem duas coisas que precisam significar alguma coisa. Uma delas são os números e a outra é o Aaron. Ele tem que ser alguma coisa nessa merda. Então, a gente primeiro... Bom, o Aaron deve ser aquele moleque misterioso que tá aparecendo na ilha, e talvez ele seja um ser superior ao Jacob e ao Evil Jacob. Pois é, porque a moleque que apareceu com as mãos ensanguentadas, a posição dele tava bem Jesus crucificado, ele tava com os braços abertos e com as mãos ensanguentadas. E ele virou pro Fumacinha e falou, cara, você não podia ter matado o Jacob. Inclusive que o Fumacinha buscou aquela frase do Locke e falou, you cannot tell me what I can do. E pra mim, aquilo lá é o Jacob criança. Há a possibilidade dele ser o Jacob criança. Há a possibilidade que a gente tava conversando de o Aaron é o Jacob e o Evil Jacob, de épocas diferentes. Pois é, essa foi uma ideia minha. Não faria sentido, mas seria legal. Que não faz sentido, eu já cortei ela. Mas pra mim, aquele moleque é o Aaron e ele é essa entidade superior de alguma forma. Por quê? Se esses caras são imortais e se esses caras ocupam cargos, alguém tem que ter criado esse jogo. Alguém tem que ter criado essa parada. Tá, mas aí analisa, se você, na verdade, pensar no seguinte, tipo, tem aquela fonte da juventude lá. Se, na verdade, os caras não são imortais, eles só descobriram uma ilha que tem propriedades mágicas no que quer que seja que cresça ali, entendeu? E o que quer que seja que esteja ali, entendeu? E, tipo, o cara continua vivendo ali, porque o Richard também tá lá vivo tanto tempo, entendeu? Entendi, que não foi uma entidade que tu tornou assim. Talvez eles sejam pessoas que, como eu falei, pessoas que vieram de algum outro espaço-tempo, alguma outra realidade paralela, qualquer coisa do tipo, que tenham ido pra essa ilha porque eles conheciam as propriedades que existiam. Olha só, posso dar um spoiler pra vocês do episódio dessa semana? Não, peraí, o culpado, no final das contas, é o Alexander Luthor, correto? Com certeza é o Alexander Luthor, sempre é. E o Superboy da Terra Prime também. É. E um belo momento vai interromper o episódio com as mãos dele rasgando a realidade. Um spoiler dessa temporada. Posso dar um spoiler desse episódio dessa semana pra vocês? Acho que pode, né? O Richard, o Jack pergunta pro Richard, peraí, por que que você não envelhece? O Harley pergunta, não lembro. E ele fala, eu não envelheço porque o Jacob me tocou. Então foi o Jacob que tornou o Richard imortal. Então todo mundo que o Jacob tocou ficou imortal e não sabe ainda? Agora, quem tocou o Jacob? Hã? Quem tocou o Jacob? Por que que o Jacob é imortal? Ele também se tocou, ele rolou na cama e se encostou. Puta que pariu, eu fiquei imortal. Ah, que merda, cara. Peraí, que é um cisco no meu... Ah, caralho. Droga. Então, pelo visto... Se ele era pegador, tá cheio de mulher imortal por aí. Eu imagino que alguém tocou o Jacob e as pessoas tocadas têm esse poder de tocar adiante. Não, eu não acho. Eu acho que... Tosco. É tipo imortalidade de pirâmide. Por aí. Nossa. Quem tocar mais ganha mais. Imortalidade? Cada um que você tocar, depois dá um ano pro cara que te tocou, né? Tem que ter um sistema de recompensa. E se cortar a cabeça do Richard Alpert, irmão? Cara, se o Jacob morreu, por que ele não pode morrer também? Vocês querem mais spoiler? É verdade, é verdade. Eles não morrem de morte morrida, mas eles morrem de matado. Tem uma coisa, exatamente. Inclusive é o seguinte. Mas ainda resta o câncer. Pera aí, calma. Inclusive... Cara, ele é puro câncer. Eu explico a teoria do câncer depois. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Nesse episódio também teve uma outra coisa que a gente pode relacionar com a relação do Fumacinha com o Jacob. Seguinte, Richard leva o pessoal, o Hurley e o Jack, pro Black Rock, falando, tô entrando aqui. Ah, pera aí, eu tenho um negócio pra fazer. Exatamente isso que ele fala. Não, vou só dar um pulinho ali que eu tenho que fazer um negócio antes. Ah, eu vou fazer o quê? Vou morrer. Aí ele entra lá dentro, pega uma dinamite, aquela dinamite que tem que pegar com cuidado, sabe? Ele pega na caralho. Ele pega lá caralho, aí fica o Hurley desesperado. Caramba, isso vai explodir. Ele, não, já tentei me matar 1 milhão de vezes, eu não morro nunca. Ele pega a dinamite, sabe? Joga isso como se fosse nada em cima da mesa. E ele fala, eu não consigo me matar, mas vocês podem. Essa coisa, lembra que isso daí, o que algo já tinha acontecido antes, né? Lembra o... aquele moreno lá que... O Michael que vivia tentando se matar. O Michael, que ele jogou o carro na parede e tudo mais. Isso, mas o engraçado é que caso... Mas eu acho que isso é porque ele tinha ainda coisas pra fazer na ilha. A ilha não tinha acabado. O engraçado é que no caso do Jacob com Fumacinha, o Jacob com Fumacinha é que ele não é que ele não pode se matar, é que ele não pode matar o outro. Esse que é o mais estranho, né? Aí o que o Jack faz? O Jack abre, ele acende o pavio e, cara, o Jack tá com foda-se ligado nessa temporada. Finalmente. Não, tem uma coisa boa. Invertendo os papéis, né, cara? Tem uma coisa boa nessa temporada me fazendo gostar do Jack. Cara, porque ele sempre foi chato e dessa vez ele chato tá muito demais. Legal. Não, ele virou o Sawyer e o Sawyer virou o Jack. Não, o Sawyer agora só chora e o Jack tá com foda-se. Passou na frente dele e ele tá tacando pedra, né? Tiro. Gostei da descrição, verdade. O Richard virou pra ele, faz o pavio maior aí. Então assim, cara, minha vida tá ferrada, eu tô aqui no País das Maravilhas. Deixa eu contar esse episódio. Olha só, ele virou e falou, deixa o pavio maior que dá tempo de se escorrerem. Aí o Jack vai lá, acende e o Richard vai esperar ele correr. Aí ele senta e fala, beleza, agora a gente conversa. Com o pavio queimando. Aí o Richard, não, cara, você tá maluco, você vai morrer não. Eu não vou morrer não. Eu sei que eu não vou morrer. É como assim? Ele mete aquela pílula envenenada do Said na boca. Na boca, né, cara? Ele vira pro Richard e fala, não, eu sei, tenho certeza absoluta que eu não vou morrer. E o Richard tá lá desesperado, cagando, sabe? Aí no finalzinho do pavio, apaga. Mas legal, cara. Mas ele tá foda-se ligado. Parece um vento que faz um sussurro e apaga o pavio? Não, ele simplesmente apaga. O pavio apaga, ponto. Por que ele tava com certeza que ele não vai morrer? Porque ele sabe, ele tem a certeza absoluta de que ele ainda tem uma função muito grande na ilha. E ele... Ou porque fez alguma traquinagem pro pavio apagar, ué. Não. Ou ele sabe que ele é o protagonista. Chiclete, né? Tipo, ele, na verdade, é isso mesmo. Ele se tocou que ele é o protagonista. Ele não vai morrer. Nossa. Mas ele tá com foda-se tão ligado que ele também quebrou os espelhos no farol, né? Ele tá lá caralho. Enfim, além defender essa teoria do Aaronzinho ser a... Aliás, Johan, você quer defender essa teoria do moleque ser o Jacob criança? Não, com certeza o Jacob criança. Na verdade, é que eu acho que eles dois chegaram ali crianças e aquilo lá, o Jacob só usou aquele subterfúgio pra poder tentar, de alguma maneira, convencer o Evil Locke lá de não matar o Sawyer. Mas presta atenção. Virou o Senhor das Moscas. Então. Só que tem um negócio. O Jacob, ele só aparece pro Hurley porque o Hurley vê gente morta. Então como que ele apareceu pro Fumacinha? Não, mas aí o Fumacinha conseguiria ver ele. Por isso que ele perguntou pro Sawyer se o Sawyer tinha visto. O Sawyer tinha visto porque o Sawyer tava alcoolizado, totalmente maluco, entendeu? E é nessa hora que as portas mediúnicas devem estar abertas, né? Não, aí... não. Ele saiu correndo atrás do moleque, o moleque saiu. O Aaron, cara, o Aaron naquela realidade ali, ele tem 3, 4 anos. Mas, cara, olha só. Aí você tá falando que além de ele ter poderes, ele faz um time travel mental pra assombrar o cara da ilha. Meu cara, Deus, hein? Eu não tenho certeza de como. Eu não sei dizer como. Não tem nenhuma teoria sobre isso, mas de alguma forma, pra mim, o Aaron vai virar. Cara, a gente vai última temporada. O Aaron não foi desenvolvido. Eu não sei se vai ser isso. Agora, eu quero que seja, porque senão o Aaron não vai servir pra nada na história. Eu vou ficar muito frustrado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Se o Jacob pode se manifestar em forma de criança ou em qualquer outra forma, por que ele só fala com o Hurley? Por que ele não só vira pro Hurley e fala, Hurley, olha aqui, uma garrafa de vodka, você dá pro Jack beber que eu converso com ele? Por que ele não só faz isso? Sei lá. Vodka lá. Tá afim, entendeu? Mas... esse que é o problema do argumento, que não tem nenhum embasamento, entendeu? Esse aí que é, tipo assim, a vontade da divindade, a vontade de que isso aconteça, entendeu? Se não tem padrão, não, como é que você vai dizer se isso pode acontecer agora, pode acontecer depois, se vai ou não acontecer? Sim, uma coisa é fato. Muita coisa ali não vai ter uma explicação, porque vai ser só, assim, coincidências randômicas, efeitos colaterais do fator sobrenatural da ilha, entendeu? Como eu falei, a teoria do universo tangente, de que aqui ele estaria se corrigindo pra chegar a um ponto, estaria se moldando pra chegar a um ponto, é a resposta de quase tudo. É a resposta do Hurley ver gente morta. Assim, é muito conveniente, mas faz sentido, entendeu? Sabe, o Hurley precisa ver gente morta por quê? Esse tempo todo ele tá vendo gente morta porque quando o Jacob morria, ele tinha que ser o médium do Jacob. Ele tinha que ser o Chico Xavier do Jacob. O Miles, ele também tem aquele poder de... O Miles não morreu ainda. Por que ele... Não sei, realmente não tem sentido, né, cara? É história, ele é um figurante, tadinho. Ele já tinha que ter explodido já, né, velho? Não, pô. Na verdade, ele é feito o personagem. Na verdade, a ideia que essa temporada tá passando, inclusive até agora eu tava pensando, por que que o Ben não morreu? A ideia que essa temporada tá passando é o seguinte, quem tá ali, tá ali. Agora ele só vai morrer na guerra, vamos dizer assim. Que o Jacob tá se juntando no grupinho dele via Ilana, e o Fumacinha tá juntando o grupinho dele via ele mesmo. E vai rolar um embate uma hora. Então acho que só vai morrer gente quando rolar esse embate agora. Que quem tá ali tem uma função pra essa guerra. Velho, a intenção do... O Said, cara. O Said? É. Ele enlouqueceu. É a infecção, cara? Qual é a da infecção? O que aconteceu com o Said e com a Claire? É que na verdade foi isso, eles não deveriam morrer, porque o que eles deviam fazer não foi feito, e na verdade o que pode ter acontecido é que a ilha não queria que eles morressem, a ilha fez eles voltarem à vida, só que isso de alguma maneira desprende a personalidade, ou desprende o conceito deles de realidade, entendeu? Do que eles estão passando, o que está acontecendo. Aí. Olha só, peguei um ponto no que você falou. Você falou, a ilha quer que eles voltem, mas a ilha pra você é quem? Então, na verdade, aí você pode falar, se você tá falando, por exemplo, de universos tangentes, de realidades tangentes, você pode falar assim que tudo pode ser dobrado, pode ser influenciado para que as coisas aconteçam da maneira como deve acontecer. Leis da física podem ir pro saco, entendeu? A lógica vai pro saco, entendeu? Tudo deixa de acontecer da maneira normal para que as coisas voltem a ser do jeito que deveriam ser, entendeu? Aí você pode falar que dessa maneira, na verdade, não tem nenhuma divindade por trás disso. E sim, o próprio espaço-tempo faz com que essas coisas aconteçam para que ele não, sei lá, não rompa, não, entendeu? Eu também sou mais favorável a uma teoria da vontade da ilha ser algo mais impessoal do que ela realmente ter uma entidade pessoal, física e com um raciocínio lógico por trás de tudo. Eu prefiro acreditar que é só... Eu só tenho essa impressão, porque... Que a ilha é uma entidade impessoal mesmo. O que eu tinha falado no começo, que eu não terminei daquela teoria, de que a ilha, essa ilha que a gente tá vendo, seria a última... coisa que sobrou do universo normal. E que desse jeito que os dois universos vão se unir. Foi o que eu falei, eu tava falando com o Live. Eu tô doido pra ver as duas versões dos personagens se encontrando. A la Marvel. Eu tava falando com o Live. Cara, cadê o Desmond? Foi justamente o que você falou, esqueceram do Desmond. Aí você fala de Marvel, quem é o Desmond na Marvel? É o Wolverine, cara. É o cara que nunca esquece de nada, que tá consciente. Sempre, qualquer realidade que ele tiver, ele vai lembrar. Tudo que o Wolverine faz é esquecer. Peraí, o Wolverine não é o cara que esquece? Esquece, mas ele sempre lembra nos momentos essenciais, velho. Não, que nem essa última, teve a última saga aí que a Feiticeira Escarlate acabou com todo o espaço contínuo do X-Men. Ele fez tudo de novo. Quem o único que se lembrou da realidade de verdade foi o Wolverine. Mas ele não, na verdade, a Feiticeira, ela deu pra todo mundo o que todo mundo queria. E o que o Wolverine mais queria era lembrar. Por isso que ele lembrava. Por isso que ele lembrou de tudo. É, então, o Wolverine sempre nos pontos-chave lembra de tudo, assim como o Desmond, lembra? O Desmond quase morreu, indo e voltando no tempo espaço, fazendo leve trás. O Wolverine fora da Dinastia M, ele lembra das coisas, cara, e depois ele descobre que o que ele lembrou era falso. O Wolverine nunca ia ficar chorando por uma mulher tantos anos. Pois é. Não compare os sabe? Não ele teria carcando todo mundo na ilha. É. Enfim, voltando, eu pensei, pô, cadê o Desmond? Por que você fala que o Desmond foi esquecido? Mas até o final, a metade... A teoria só sobrou um, só tem um Desmond, né? Não tem dois Desmonds. Não deveria ter, né? Não, calma, deixa eu explicar a teoria do Junício, senão eu vou confundir todo mundo. Eu senti falta do Desmond, e o Desmond, você fala que ele foi esquecido, mas até a metade da temporada passada ele tava lá, muito presente. Muito. Inclusive sendo tratado como a Hawking, pela Hawking, como uma chave pra tudo. É. E tem uma frase da Hawking no final da temporada anterior, que pra mim exemplifica bem o que tá acontecendo. Que ela vira e fala que agora, e só agora, em toda a história de vida dela, ela não sabe o que vai acontecer. Teria relação com esse universo paralelo. Cara, o que eu acho que, na verdade, que aconteceu é o seguinte, o Desmond ia ser a chave pra se resolver tudo isso. Porque ele ia ter todas as informações, ia se lembrar de tudo, ele ia ser o cara que poderia mudar tudo, entendeu? Só que eu acho que os caras da ABC fizeram uma reunião mega poderosa, assim, com todo mundo que mandava alguma coisa, e não, assim não pode ser, não, Desmond não, ele apareceu depois, ele não pode ser em volta dele. Ah, beleza, vamos inventar alguma outra coisa. Ah, bota uns caras aí que manipulem tudo aí, faz uma história bem genérica, assim, e resolva da melhor maneira que você pode resolver. Não, cara, mas foi pensado desde o início. Não desde o início. Os caras já, eles já deram declarações falando. Eu digo o seguinte, eles pensaram, vamos dizer, a primeira cena e a última cena, o meio que eles foram criando. Não pensaram. Não, cara, os caras deram uma entrevista, eles deram uma entrevista falando que não. O J.J. Abrams falou que não foi pensado antes. J.J. Abrams não pensou nada, cara. J.J. Abrams só virou e falou uma ilha, pessoas perdidas, malucas. Não, o que aconteceu foi o seguinte... Quem criou Lost foi o Carlton Kills e o Damon Lindelof. Não, rapidinho. O negócio é o seguinte, eles tinham desde o começo conceitos em mente, ok? Tipo assim, a gente quer contar uma história de uma ilha e vai ter mistério e vai ter coisas sobrenaturais e em algum momento a gente quer tocar na batalha do bem contra o mal, dos dois lados da moeda, porque desde a primeira temporada aparece o Loki jogando gamão e explicando os dois lados, não sei o que quer dizer. Eles tinham esse conceito em mente. Agora, obviamente, Jacob e Monge de Fumaça e não sei o que, tudo isso foi criado depois. Não, sim. À medida que eu foi. Quero dizer. É que eu acho que, na verdade, o que eles tinham pensado é que os personagens que estavam ali, a trama ia ser resolvida usando aqueles personagens. Por isso que tinha o Walt, por isso que tinha o Aaron, por isso que tinha mas Desmond, entendeu? Eles eram personagens que tinham capacidades, que tem o próprio Hurley, que fala com os mortos e não, tudo. Mas peraí, calma, deixa eu falar. O que eu quero dizer com desde o início, né, desde o momento de criação, desde a primeira temporada, que não foi algo que aconteceu na temporada passada, como o Johan falou, entendeu? Que eles decidiram na temporada passada como ia ser o negócio. Não, eu acho... Bom, foi o que eu falei, tipo assim, o Jacob, eles mencionam desde o começo da terceira temporada. Então assim... Desde a terceira temporada, eles já tem bastante coisa estruturada. O que eles falaram foi o seguinte, que entre a primeira e a segunda, eles começaram a planejar mais a fundo a mitologia, as histórias que eles gostariam de contar até o final, digamos assim. Eles começaram a estruturar isso. O que aconteceu foi que eles não sabiam exatamente como que eles iam abordar aqueles temas, nem quando exatamente, porque eles não sabiam muito bem o final. Depois que eles setaram o final, vai ser tal dia, aí sim eles começaram. Então assim, o que eu acredito é o seguinte, a partir do momento que eles chegaram e anunciaram vai terminar tal dia, aí sim eu acho que eles já sabiam de tudo até o final. Você assistindo até a quarta temporada, você vê que o rumo era outro rumo que a série tava tomando. Você tá esquecendo de um detalhe, cara, toda temporada de Lost é uma coisa isolada. O clima muda completamente, tudo, a temática, se você for assistir todas as temporadas de Lost agora e o Live já tá assistindo, cada uma tá um clima diferente. É, o que acontece é o seguinte, na primeira eles focam mais nos mistérios, naquela coisa, isso é sobrenatural, isso não é. A segunda já foca mais nessa coisa do confronto entre a ciência, entre o confronto entre fé e acreditar e não acreditar, essas coisas assim, e aprofunda mais os personagens em si. Na terceira é um pouco de uma extensão da segunda e querendo colocar coisas novas, aí se perdem um pouquinho, depois eles se acham de novo e dão o passo seguinte, que é quando eles introduzem o flash forward, e aí tem a quarta quebrando tudo, que eu gosto muito da quarta temporada. Não, a quarta temporada tem uns elementos muito interessantes, mas é que eu tô te falando, você assiste a quarta temporada até o final, você vê que o rumo era outro. Eles estavam o Faraday, cara. O cara, eles começaram a colocar o bagulho de quântica, sabe? Da física mesmo, de colocar o Desmond ali como sendo o ponto-chave, de que ele ia, voltava, de que, entendeu? Ele que deu a ideia pro Faraday do que como que criar as equações, entendeu? O Faraday depois deu o caderno pra mãe dele, que depois foi que fez lá, que é aquela a bruxa do tempo lá, que fez todas aquelas previsões. Mas, Johan, olha só. Isso é tão recorrente em Lost, eles desenvolverem um tema pra depois falar, não, isso daqui não é merda nenhuma, que isso só pode ser proposital, cara. Isso não poderia ter uma sucessão de acidentes tão grandes pra que eles tivessem o tempo todo voltando atrás. Porque isso é tão recorrente, cara. O tempo todo em Lost, você acha que tudo gira em torno de... Cara, posso te falar um negócio? Não era, cara. Sabe o que aconteceu no final da quarta temporada? Desmond, o ator do Desmond, ele tentou estuprar uma menina lá no Havaí. Ele ia ser retirado da série, foi por isso que ele foi excluído da série. Se você assistiu o episódio que a Hawking lá aparece, a mãe do Faraday aparece e fala, ela fala assim, ah não, a sua missão não era essa, desculpa, mas não era isso que você tinha que fazer. Foi tipo assim, um negócio do roteiro igual fizeram quando a Ana Lucia, velho. A quinta temporada inteirinha a Hawking fala pro Desmond, a ilha não acabou com você, e só pra lembrar, a ilha não acabou com você. Então Desmond vai voltar. A Hawking repete isso mil vezes durante a quinta temporada. A justiça acontece, se isso realmente aconteceu e o ator realmente precisou se afastar, talvez então eles possam até ter diminuído a participação dele, digamos assim. Mas não impede. Diminuíram, ele desapareceu, cadê ele? Na verdade, aconteceu isso, ele foi afastado, ele ia ser afastado definitivamente. Ele não ia mais voltar. No final da quinta temporada, ele falou pra todo mundo que não ia voltar. E depois ele falou assim, eu vou voltar pra participações especiais. Ele foi afastado da série, cara. E o personagem dele tinha uma importância gigante. E aí eles falaram assim, bom, agora é o seguinte, cara. O nosso personagem que ia resolver tudo foi pro limbo. Então vamos achar uma outra solução. Vamos focar peraí. Eu tenho dois pontos com relação a isso, então. Primeiro, por acaso, se foi isso que realmente aconteceu, então realmente não é culpa da série, da história em si, porque se o ator fez merda e precisou sair, que tá culpando da série. E segundo, eu acho assim, mesmo que tenham reduzido a participação dele fora dos planos, mesmo se o plano não era reduzir tanto, não impede que o personagem tenha uma importância, ainda volte pra ele dar alguma coisa grande depois. Quem vai... A gente só vai ter disponível por 5 capítulos? Beleza, então a gente vai inventar outra coisa, reestruturar isso. Na verdade, se eu não me engano, é isso mesmo. Vão ser 5 capítulos que o Desmond vai aparecer. Sabe quem vai voltar também, que tem uma importância grande? É a Libby. Lembra da Libby? A namorada que era quase namoradinha Eu adoro a Libby. Na verdade, ela não tem importância grande, não, cara. Lembra que ela falou com todo mundo antes? Eu lembro que tinha uma parada no final da temporada que mostrava que ela. Lembra que ela tava no hospício falando com o Hurley e tudo mais? É o seguinte: se não conseguissem fechar o contrato com ela, podiam resumir a história dela em uma frase. Ela trabalhar pro Idmo, pronto. Não, a situação dela foi a mesma coisa. Foi ela e a Ana Lucia foram eliminadas na mesma época. Porque não sei se vocês lembram o que foi que aconteceu. As duas atrizes, elas estavam andando num carro lá no Havaí, totalmente bêbadas, causaram um acidente lá e tudo. E, foram sumariamente expulsas da série, entendeu? Falaram, grava o final e sai fora. Não, assim, eu acho assim, a cena que elas morrem lá, que o Michael mata elas, pra série é uma cena ótima, porque é de um impacto muito grande. Agora, obviamente, fica aquela sensação de personagem desperdiçado absurda, porque elas tinham muita coisa pra fazer ali ainda. Então, assim, realmente dá pra ver que aquilo ali foi motivo de bastidor mesmo. Eles não teriam tirado as personagens tão... Não teriam. A Lib ia ter um papel muito importante pra desenvolver o Hurley, entendeu? Ela ia ser uma personagem... Assim, que ajudar o Hurley a desenvolver as habilidades dele. Por isso que eu falo, foi mudando de rumo toda hora. Cara, mas isso, assim, com relação a personagem... Mas, cara, isso, é uma série, isso, cara. Isso é a natureza do meio. A série, ela vai lidar com essas questões de audiência, questão de elenco, então ela vai ter que se adaptar mesmo. Igual o personagem do Rodrigo Santoro, daquela menina que, se eles foram colocados ali, alguma coisa eles iam fazer. Não, e mesmo assim... E o Damon Lindelof falou que eles foram o maior erro da série. E mesmo assim, cara, os roteiristas têm um cuidado de vez em quando citar... Nesse episódio da semana, eles citaram o Nick Paul. Sério? Sério? Não vai ter o Rodrigo Santoro paralelo? Por uma coisa ínfima, mas super interessante, cara. O Miles percebe como as pessoas morreram, as últimas memórias das pessoas que estão mortas, né? Ele acha a tumba do... Não, aí o Ben vai tentar blackmail ele, né? O Miles, você me ajuda aqui, que eu, tipo, você não tava querendo aquele dinheiro? Então, você me ajuda aqui que eu te ajudo. Que eu te arrumo dinheiro, tem vários contatos fora da ilha e tal, blá blá blá. A Márcia falou, cara, ali, naquelas lápides ali, tem dois caras, um Nick e o Paulo, que foram enterrados com diamantes valendo 8 milhões de não sei o quê. Inclusive, eles estão vivos ainda, porque ninguém morre nessa merda. O seu dinheiro não vale de nada. E é só isso. Ele cita o Nico Paulo assim e vai embora. Eles morreram sufocados, né? Quem matou eles foi o pessoal. Foi o Hurley, o Sawyer, que enterrou eles, né? Não, eu tô esperando até hoje a mão do Rodrigo Santoro sair da terra, assim. Vai ser a última cena de Lost. Mas então, flashback gigantesco pra minha teoria. Voltemos pro Desmond. Antes de tudo, eu aposto tudo que eu tenho no seu PS3 que o Desmond, nem que ele apareça por 5 minutos, ele vai ser peça crucial na resolução do final de Lost. Ok. Porque ele sempre foi, ó, ele sempre foi a chave, entendeu? Ele foi um personagem que foi criado pra ser a chave de tudo isso. Ele vai ser apagado, nem que seja por 5 minutos, ele vai ser a chave. Eu já acho que ele inventaram que ele ia ser a chave depois, assim, isso não me incomoda. Não, inventaram que vai ser a chave depois, com certeza, isso também não tem dúvida. Ele começou como o cara que morava na escotilha e fugiu. A povo gostou, cara, então o sotaque legal, volta com ele. A coisa mais legal que os roteiristas sabem dançar muito bem, cara. Primeiro apareceu então, no... na verdade é o seguinte, o mérito de Lost não é que os roteiristas são muito inteligentes sabendo tudo desde o começo, é que eles sabem jogar ideias interessantes, sabem inventar resoluções boas pra elas e sabem amarrar tudo, quase tudo. Por exemplo, primeira aparição do Desmond, ele tá correndo naquele estágio contra o Jack. A primeira aparição foi ele fazendo exercício na escotilha, na portinhola. Tá, primeira aparição naquele flashback do Jack. Na tampa. Fazendo vitamina. Exatamente, primeira... Não, no DVD da primeira temporada eles traduzem hatch como portinhola, na metade do DVD da segunda eles traduzem como tampa, e aí resolvem chamar de escotilha no final. Só no final. É. Mas então, ele, quando ele aparece naquele flashback com o Jack, que ele tá correndo, e que ele, no final, a última coisa que ele fala pro Jack, see you in another life, brother. Nessa temporada, no primeiro flash do Flash Sideway do universo paralelo, Jack encontra com quem no universo paralelo? Com Desmond no avião. In another life, em outra realidade. Essas brincadeirinhas pequenas que eles fazem, cara, que dá a impressão de estar tudo amarrado desde o início, mesmo não estando, porque isso obviamente não estava amarrado desde o início. Garanto que na segunda temporada eles não pensavam, se eles pensassem em algo no máximo em tempo, nunca em realidade alternativa. Enfim, voltando... Não, eu acho que eles pensavam, assim, em realidade alternativa. Eu só acho que a explicação que eles iam dar era aquela que tava caminhando na dupla Faraday e Desmond, cara. Aquele sentido que tava tomando, entendeu? Eu só acho assim... Peraí, calma. Qual a explicação? Faraday e Desmond. O Faraday conseguiu desenvolver até aquela equação que dizia sobre a localização da ilha e tudo mais, e que explicava os fenômenos da ilha. Lembra que a primeira coisa que o Faraday fez quando chegou na ilha foi aquele experimento falando, o tempo aqui passa mais devagar, que ele tava pesquisando aquela viagem no tempo através da mente, que ele tava... Sim, ele usou... eu não tô conseguindo linkar isso com o universo paralelo. Não, mas é porque aquilo, porque o Desmond fez aquilo, por isso que tinha aquela constante, que eles ficavam viajando no tempo descontroladamente, e isso, na verdade, são universos paralelos, né, cara? Não, mas eles viajam no tempo e, tipo, eles conseguem... Não, mas ele tava viajando na própria linha do tempo, tanto que por ele ter viajado na consciência, que ele fez a Penny achar a ilha. Então, mas é aí que tá, né, cara? Porque, tipo assim, ele aproveita informações que ele não deveria ter, que ele só tem porque ele viajou no tempo, entendeu? Isso gera uma outra constante. Mas nesse caso não criou nenhuma realidade alternativa. Ele mudou a realidade mesmo e fez a Penny achar a ilha. Tá, mas como é que você não, muda? Na verdade, ele não mudou a realidade, era um loop. Isso já tinha acontecido e aconteceu e aconteceu e aconteceu. Mas como é que você muda a realidade usando informações que você não deveria saber que estão no futuro? Você joga essas informações de volta pro passado e você usa de novo. Eu te receito 4 temporadas de Doctor Who. Você nunca mais vai ter problema com o Lost. Nunca, cara. O Lost vai ser fichinha pra você depois de 4 temporadas de Doctor Who. Eu te receito 4 temporadas de Doctor Who, mas 4 especiais de 2009. Não, mas tem um exemplo muito mais simples, cara. De Volta pro Futuro. Martin McFly toca John B. Good, que era uma música que ainda não existia. E aí o cara liga... pro Chuck Berry, né? John B. Good é do Chuck Berry, né? Acho que é. Liga pro Chuck Berry e fala, cara, eu ouvi uma música muito boa aqui, você precisa ouvir isso. Chuck Berry escuta John B. Good e compõe John B. Good. Que depois é escutada novamente pelo Matt McFly, que volta no tempo aquela informação que ainda não existia naquela época, com o Chuck Berry criando novamente e fica nesse loop eterno de dor. Na verdade, você cria uma um universo paralelo, entendeu? Não, na verdade, assim, o tempo, ele é causa e efeito. Só que, não necessariamente, é o passado afetando o futuro. Muitas vezes, o futuro afeta o passado. E aí que cria os loops temporais, entendeu? E é por isso que eu tô te receitando Doctor Who, porque aí você entende isso muito bem. Uhum. Entendeu? Muitas vezes, uma coisa que acontece no futuro... Ah, cara, eles explicam isso em Haruhi, velho. A Mikuru explica isso. Se você analisar o tempo como fatias, como frames parados, entendeu? É, o conceito de Haruhi é um pouco diferente do conceito de Doctor Who, de Lost e tal. Mas é muito interessante também, eu também gosto da forma como ela... O que ela fala, que eu lembro, é que parece que ela fala que a presença dela ali não altera nada, porque é como se ela estivesse se sobrepondo àquela fatia de tempo parada. Então a presença... É, que ela fala que o tempo, na verdade, é uma de como se fosse um show de slide, assim, uma apresentação em slide. E que tem uma sequência que você pode ir tanto pra trás como pra frente, e você pode... E entrar naquela realidade. Não, inclusive o que acontece no desaparecimento do Uzumiya Haruhi é justamente isso, é um loop temporal. Muito bom, inclusive. Uhum. Que, enfim, chega um ponto que eles têm que voltar pra se ajudar. Não, eles são salvos de uma situação perigosa por eles mesmos do futuro. E aí depois eles sabem que em determinado momento eles vão ter que voltar pra ajudar eles, porque isso já aconteceu. Só que eles não sabem ainda quando que isso vai ser. Isso já aconteceu com eles, então eles sabem que em determinado momento eles vão ter que voltar, porque se eles não voltarem, eles vão criar um paradoxo. E aí vão ver os langolias e vão comer eles. É simples. Cara, peraí. Vou tentar pela milésima vez explicar a minha teoria da ilha. É o seguinte. Senti falta do Desmond e pensei. Até agora, a gente só viu fora da ilha no universo paralelo. A gente não viu fora da ilha no universo... No universo 1. No universo normal. A minha ideia é que... Talvez a ilha seja o único remanescente do universo 1, enquanto todo o resto agora é o universo 2. E quando você tenta se aproximar da ilha no universo 2, você é transferido pro universo 1. Isso explicaria por que eles vão conseguir viajar pra ilha, ou a galera do universo 2. O final do episódio dessa semana pode quebrar essa teoria. Sério? Que pena, eu gostava tanto dela. Pode ou não pode, a gente só vai saber provavelmente no episódio de semana que vem. Bem, mais alguma coisa? Já foi, sei lá, 1h20 de Lost. Eu ainda acho, cara, que os produtores estão de pirraça, sabe? Tipo assim, foi tanta gente desenvolvendo em cima da história deles, e provavelmente alguém acertou o que eles iam fazer, que eles decidiram tomar um rumo tão inacreditável, tão maluco, que falaram assim, tá vendo? Ah, é, viu como a gente tem ideia original também? Não é só vocês que ficam aí falando. Eu tenho sentido, cara. Cara, porque, meu, eu ainda acho que não faz sentido nenhum. Xingou alguma vez, não. Mas é que eu acho que ainda assim não faz sentido nenhum. A explicação, o rumo que tomou é totalmente diferente a outra série, entendeu? O final da quinta temporada e a sexta, eles abandonam todos os conceitos que foram criados anteriormente. O fato de ter se tornado outra série é tão negativo por quê? Tipo, não é legal uma série que se renova? Não, na verdade... É o final, cara. Se você tá falando que é o final da série, por que você vai transformar em outra? É engraçado. Cria uma nova. É engraçado você reclamar disso agora, porque é o que Lost tem feito da primeira pra segunda, da segunda pra terceira, da terceira pra quarta, da quarta pra quinta. Não exatamente, cara. Tem uma linearidade dos fatos, assim, como as coisas acontecem é outro papo. Agora, que tem uma linearidade dos fatos, de como as coisas aconteciam, a forma que as coisas aconteciam, os recursos que eram usados, assim, você tem uma linearidade, tá ligado? Mas, tipo, o problema é que isso aí foi quebrado, entendeu? Eu não vejo tanta diferença, assim, eu acho assim... É, eu vejo a história assim, a história só foi ficando um pouco mais intensa e eu acho que foi uma evolução até bem natural, sei lá, tipo assim, eles pegaram elementos que sempre estiveram ali e só estão mostrando eles de forma cada vez mais intensa, cada vez mais maluca, como se fosse... Tá chegando perto do orgasmo, entendeu? Tá mais rápido. Eu acho o seguinte, eles vão deixar em aberto se aquilo é ciência ou se aquilo é religião. Eles não vão falar que Jacob desceu dos céus, ou que Jacob é descendente de Ra, ou qualquer coisa assim, mas também não vão ficar meia hora explicando conceitos quânticos pra tentar justificar aquilo. Eu acho que eles vão simplesmente deixar em aberto e você acredita no que você achar mais plausível. É, mas é que se deixar aberto é uma coisa que, entendeu, fica tão sem graça, tão sem sentido, sabe, todo o que, o Lost, cara, sempre foi a procura de resolver os mistérios. Era isso que motivava a assistir todo mundo. Eu tava falando isso com live de in-off, e os próprios produtores vivem falando isso em toda entrevista. Lost não é sobre mistério, Lost é sobre pessoas. O público gosta muito dos mistérios, mas Lost é fundamentalmente assim, sobre as pessoas. Assim, obviamente, depois que a gente já conheceu todos os personagens, todos os dramas deles, a história foi focando cada vez mais na mística da ilha e menos nos personagens. Mas essencialmente ainda é sobre os personagens. E o episódio dessa semana, quando vocês assistirem mais tarde, é uma das maiores provas de que Lost é sobre aquelas pessoas e não sobre a ilha ou sobre os mistérios. A ilha e os mistérios são só um pano de fundo pra poder pirar nas relações daquelas pessoas. Você vê assim, o japonês gosta muito disso, assim, você vê às vezes um filme, a gente vai fazer um review de Paprika qualquer dia desses, e você vê que é um filme que é cheio de elementos misteriosos, mas não se preocupa em explicar. Por exemplo, tem um aparelhinho que faz a pessoa entrar no sonho. Em nenhum momento ali eles explicam exatamente como funciona aquilo, porque não interessa como funciona aquilo. Aquilo ali é um pano de fundo pra poder contar uma coisa que tá acontecendo com os personagens. viagem. Tá, cara, mas aí quando você faz isso, você não dá o valor. Assim como no Paprika, eles mal mostram o equipamento. Agora o problema é você chegar a falar que os números... O meu exemplo aqui é o seguinte, Len. Len é um dos meus animes favoritos que eu estudei de cabo a rabo, que eu assisti um trilhão de vezes, e eu posso te apontar 3 pontos que ficaram em abertos, e que esses pontos terem ficado em abertos só incrementaram pra trama, ao invés de subtrair. Por exemplo, pega Haruhi mesmo. Você um dia precisa saber, vai querer saber o que é a Haruhi, entendeu? Ou você acha legal simplesmente ela ser um ser misterioso. Não é legal você não saber exatamente qual é da Mikuru, você não saber exatamente qual é do Koizumi. Não é mais legal desse jeito, sabe? É mais legal, mas eu acho que ainda assim caminha muito. Eu acho que, na verdade, toda a resolução, falando de Haruhi, tudo que Haruhi se resume tá na primeira página da primeira novel, cara. Que, tipo assim, ali ele explica tudo, o comecinho da novel explica o que é a Haruhi, o que é aquele universo, o que são todos aqueles fatos, entendeu? Mas eu acho que caminha, assim, pra uma história fechada, pra explicar realmente o que acontece, porque assim como vai explicando aos poucos. Né? Você vê que cada um deles tem uma teoria exatamente do que ela pode ser ou não pode ser, e fica esse mistério no ar, e esse mistério faz parte da história. Se revelasse esse mistério, revelar o mistério trairia a história, não o contrário. Não, entendeu? E é porque os japoneses também não estão nem aí pro mistério, né, cara? Eles estão ligando. Só que é lógico que tem algumas coisas em Lost que se ficarem abertas, vamos deixar puto. Por exemplo, se eles realmente não chegarem e explicarem mais a fundo os números, ou não chegarem e explicarem qual é do Aaron, algumas coisas, realmente eu fico meio chateado, porque não tem por que eles não explicarem isso. O que eu tô querendo agora, dizer... Agora, eu não espero, por exemplo, saber exatamente da onde veio a ilha, ou saber exatamente como a ilha funciona, ou saber exatamente o que representa o Jacob, porque isso tá num campo muito metafórico. É exatamente, né, o que eu tô querendo dizer, sabe? Eu não acho... Não é que a gente vai ficar em aberto do jeito que a gente tá agora, não. Eles vão se aprofundar mais em todas as questões, vão dar dicas pra que a pessoa interprete como preferir, mas não vai ter no final alguém sentando durante meia hora explicando tudo, sabe? Explicando, olha, eu sou o Jacob e eu sou uma disfunção, blá blá blá, de um universo paralelo, blá blá blá blá blá, que se corrigiu de forma X e deu um bug, blá blá blá, e agora eu sou eterno. Ou, não, eu sou o filho de Ra que matou meu pai, blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá, e eu fui Odin, e eu fui Zeus, e eu fui todas as divindades da face da Terra. Me sabe, eu não imagino ninguém explicando por meia hora tudo. Eu só imagino que eles só vão dar a ideia e a pessoa interpreta como quiser. Só que não vai ficar em aberto como está agora, vai ficar em aberto de uma forma mais sutil, com dicas pra você interpretar da forma como você preferir. Quando eu digo em aberto, eu não digo que eles vão deixar de escutar nada. Eu falo assim, eles apenas são sutis e vão deixar no mistério o que precisa ser misterioso. A única interpretação que eu tô falando que eles vão deixar em aberto é homem de fé ou homem de ciência. A origem disso é religião ou a origem disso é ciência? Só, cara, isso que eles vão deixar em aberto. Todo o resto... Ele já não tá mais em aberto, velho. Eles quando não vão você... deixar em aberto de que eles não vão contar. Eles vão deixar em aberto de que eles vão estar dicas pra você interpretar em ambas as vertentes. Cara, já apareceram artefatos mágicos, velho. A partir do momento que você tem artefatos mágicos, essa discussão encerrou, cara. Não tem mais como você tentar explicar o que tá acontecendo na sexta temporada de uma maneira científica. Não tem como, cara. Não tem. Foi por um outro caminho. Tem. Porque é ficção científica. É ficção científica. Enfim, vamos encerrar a discussão, porque já tá enorme. Mais alguma coisa? Alguém quer deixar um último remark? Bom, vamos esperar mais alguns episódios pra ver o que vai acontecer. Cara, eu tô gostando dessa sexta... Não, só pra encerrar sobre a sexta. Eu tô gostando da sexta, mas eu ainda não entendi qual é do universo paralelo. Porque, assim, eu não entendi qual a utilidade dele pra história, entendeu? Sabe o que me tá parecendo, assim, estranho? É que, tipo assim, todo mundo tá infeliz nos dois universos, cara. Então, tipo assim, sabe? Tipo, aonde que vai isso, entendeu? Na verdade, teria que... Porque o final sempre tem que ficar, né? O final de história, quando você vai contar uma história, se você for pontuar mesmo, finalizar, você não pode deixar todo mundo infeliz, morto, triste. Não. Rapidinho, se eu não me engano, eu acho que já cheguei a ver uma entrevista de um dos atores falando que Lost não vai ter final feliz. Não só os atores, o Carlton Key, o Damon Lindelof falaram que Lost não vai ter um final feliz. Eles nunca imaginaram um final feliz pra Lost. Assim, o negócio vai ser o negócio vai ser complicado. E... Eles contrataram o Rei do Choro, que é o ator que faz o Jack. E eu imagino que o universo alternativo, como plot-wise, como desenvolvimento de personagens, serve justamente pra desenvolver os personagens de uma forma de what if que não foi possível desenvolver até agora. Mostrar um lado pra eles que não foi desenvolvido, mostrar porque eles não lidaram com situações diferentes. Não, por exemplo, é isso que eu tô falando. Por por exemplo, ah, é divertido ver como seria ver de novo o Jack de anos atrás, que não passou por essas experiências, ou como seria se ele fosse pai. Tudo isso é muito interessante pra nós que somos fãs. Agora, pra história, não serve pra nada. Mas o universo serve em si. Linguiça, mas, mas o universo alternativo em si vai servir pra história das contas. O universo alternativo em si, mas aí poderia aparecer o universo alternativo num episódio. Eu acho os What Ifs muito interessantes pra desenvolvimento de personagem, cara. Porque desenvolve um lado pra eles que eles não tiveram a chance de mostrar na vida deles, entendeu? Eu acho que é mais interessante de curiosidade, de easter egg pra gente, mas pra história não tem muito sentido, é extinção de linguiça, é filler. Eu também acho, eu acho que assim, esses fatos do que tá acontecendo no universo onde o avião não caiu, falam mais realmente da vida pessoal, desenvolvem mais o personagem do que influenciam a história, a história principal, a linha principal da história, entendeu? Mas a gente não, acabou de falar não, que eu achei sobre os personagens. Não, mas é que tá, não adianta você falar isso, porque é sobre os personagens, mas esses não são os personagens. Na verdade, eles são os personagens. Não são os que a gente conhece. Por exemplo, a gente tava acompanhando, a gente acompanhou o Jack do começo da história até agora. A gente acompanhou todo o desenvolvimento dele pra chegar na pessoa que ele é hoje. E who cares, sabe? Voltar de novo o Jack que era antes e agora com o filho. Mas aquele isso. Jack não é o Jack que era antes. A gente aquele acompanhou. Aquele Jack e aquele Locke, eles não são os Locke que eram antes. Eles são pessoas que passaram por experiências diferentes e mostraram um lado diferente da faceta deles, do que eles podem ser como ser humano. Eu sei, cara, mas por exemplo, isso interessante é agora ter um episódio pra cada um e o episódio inteiro mostrando aquilo, pra mim é desnecessário. Pra mim, em dois episódios mostrando o universo como um todo, não focado em cada um dos personagens, daria pra desenvolver legal. Mataria a curiosidade, mostraria esse lado e serviria pra história. Sim, aquilo tá ali. Por isso que eu falo, toda a sexta temporada caberia em 10 episódios extras da quinta. Aquilo tá ali pra manter a tradição de Flash, de ter sempre um Flash, um tipo de Flash rolando. Mas eu ainda acho legal. Ah, é que o meu único problema com tudo isso, com o rumo que tá tomando, é que é o seguinte, só faltam 10 episódios, cara. E se eles não forem revelar tudo, eles têm que revelar alguma coisa. E até agora, nada. Eu só acho esse o problema. Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, vai chegar lá pelo capítulo 14, por aí, nego vai começar a correr com a história e vai ficar uma coisa, sabe, montada uma coisa em cima da outra, um remendo. Ele vai ficar uma gambiarra tão grande no roteiro que vai eliminar a importância da história, vai eliminar aquela, não a importância, mas assim, o valor da história, sabe? Vai ficar uma coisa assim de que a história foi pra tantos lugares que ela perdeu a identidade, entendeu? Lost perdeu a identidade, tá perdendo a identidade. Nada que possa, que não possa, né, ser surpreendido um episódio fantástico, o último episódio fantástico, que cria uma teoria que vai explicar tudo isso de uma maneira muito melhor do que uma maneira que a gente nunca pode ter imaginado. Isso pode acontecer, cara. Mas o problema é que a identidade de Lost, pra mim, não, tipo assim, o roteiro dessa maneira tá sendo perdido. Tipo assim, encerrando, eu acho o seguinte, eu entendo, o seu ponto de vista é realmente uma coisa que pode acontecer, mas eu acredito um pouco neles por um só motivo. Já faz uns anos, já faz umas 3 temporadas, que eles não estão mais fazendo, eu acho que eles são o único seriado, agora a TV tá em crise, ninguém mais vê televisão, a crise do mercado, blá blá blá. Então o que acontece? Eles são o único seriado que estão podendo se dar o luxo, assim, eles não estão fazendo pela audiência mais. Eles chegaram num ponto que a emissora já entendeu que o público de Lost tá nos DVDs, tá nos fãs. Então, essa temporada tá sendo feita pros fãs, eles não estão precisando mais seguir exigências de estúdio pra conseguir audiência, porque eles não dão mais a mesma audiência que eles davam no começo. A emissora entendeu isso. Talvez a emissora nunca mais dê essa trégua pra seriado nenhum. Nunca mais vai ter um piloto que vai custar 12 milhões de dólares como piloto de Lost. Apesar de que seria muito bom se todas as séries agora passassem assim. Talvez só séries assim, de HBO, Sci-Fi Channel, séries de canais a cabo menores. Séries de TV aberta não vai ser mais assim. Lost tá encerrando uma era que não volta mais. Por causa da estrutura da indústria que como tá hoje em dia. Mas enfim. Então, o que ainda me faz ter esperança é isso. Eles não estão fazendo mais controlados por ninguém. Eles estão fazendo, eles estão contando a história que eles querem contar pros fãs. Então eu acho que eles têm um ponto, sabe? Eu acredito. I want to believe. O que me faz confiar nos roteiristas de Lost é o seguinte. Se eu, juntando com algumas pessoas criativas, conseguiria resolver esse pepino, eu ainda acredito neles. Mas no momento que eles chegaram no estado crítico que eu não consigo pensar numa solução mais, é porque ferrou. Isso é muito metido, cara. Puta que pariu. Nossa. Pera aí, olha que eu botei eu e mais algumas outras pessoas criativas. Ok. E não as nomeou. Isso foi pra encerrar mesmo. Tchau. Certo. Tchau. Tchau. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine.